1077, pronto, 4. Bono 077, autorizado Salvador para Galeão, via Upper Zulu 190, após o SMAP, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 190, após primeira curva direita, saída da EULED, após bridge, transponder 5423, controle frequência 1220, decimal 8. Sente para o Galeão, 360, via Upper Zulu 190, SMAP, após o nome. Com a direita da Elvita Fridge 5423-0208 com motores Gol 1077. Gol 1077, protegimento 40, reporte pronto para puxa sana. Obrigado, reportagem. Puxa sanamento, Gol 1399. Confirma o modo terminal de tudo? 1200 pés. Estou recebendo 1500 pés. Chama agora a torre 118, decimal 62. Torre 18, decimal 612. 729, o número 2 para push nesse setor. Momento, certo, 1.300 pés, visibilidade 5 km, prossegue com o visual especial. Sim, como nota. Autorizado prosseguir rotatória, o quilômetro óptico, previsto óptico na rotatória. Sim, quilômetro óptico. Ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 10, 119, siga o Airbus 320 da TAM. 10, 119, segue o Airbus. Gol 1925, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi 2 Juliette. Alfa, Alfa 314 para o táxi, no meio a bordo, 340, está na minha. Salvador, copiou 3145. Então 3145, acima, autorizado táxi, até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1099. 0099 Objeto 5729, já passou o Airbus da Calda, vai passar o segundo da Avianca. Concluindo, temos dois tráfegos no ponto de espera. Vou estacionar um 37 da Gua, sua direita, no portão 01, na sequência será autorizado puxar no portão 2, ok? Desculpa, 925, agiliza o táxi na medida possível, próximo à esquerda, Juliette, até o portão 01. Corrigindo 118, decimal 95. 395, Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, final da 17, autorizado, reporte final de 3 milhas. Reportará final de 3 milhas da 97, Romeo Oscar. Lembra Hotel Papá, livre pouso 97, 120 graus, 8 nós, 1019. Ele para Borromeu Mike, Eco Juliette, está autorizado a final do procedimento ILS Expedition 10, desça para 2 mil pés, altímetro 1019, reporte estabilizado. 729, após o Boeing 737 pegou estacionar à sua direita, autorizado inicial para o estacionar. Para o táxi Gol, Bono 399, 150 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 até na Galeão. Pessoas a bordo, Gol no 399. 150, 150. 399, ciência, aguarde para táxi. Guardando no 399. Paulo Salvador, boa tarde, o trip 529, tem uma informação, Luiz. Ajuste o altímetro no 019. 0150 é a chegada, Mário, 6210, pode vai, TAP. Autorizado, direto TAP. E TAP, 6210. Continua em aproximação, aguarda a pista livre. O quilômetro Oscar, a nave sobre a cabeceira. Deixa o meu Oscar. Cinco, cinco, número 2 para a quadra. Fato que irá prosseguir? Ok, então vai livrar a esquerda, vai aguardar na Quebec, o novembro até o papá. Pista, rota direta, nível 200, decola pista 10, após primeira curva direita, saída Abo, transição Elefa, após direta, vitória da conquista, transponder 5445, controle de frequência 120, decimal 8. Então para a vitória da conquista, nível 200, decola da pista 10. Saída Abo, retorno à direita, após Elefa, Elefa, Delta, tradução, frequência de controle 208, mas responde a 5449, trip 5299. Trip 5299, protegimento correto, reporte pronto para puxar a cena. Vai reportar pronto para puxar a cena. Então da 103145. Firmo, 3145, decolagem autorizada, uma centena com 1612. Salvador, 3560, para o 150. 3560, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 019. 060, chegada Mare, 1019. 60. Salvador, bom 395. Bom 395, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 070 na chegada Mare, altímetro no 019. 470 na Mare, bom 395. Ok, está em contato visual algum campo? Afirmativo, senhor. Então, visual com decolando da pista 1-0 agora. Ok. Então, o Kilo Romeo Oscar vai curvar à esquerda para a final da pista 1-0. Kilo Romeo Oscar. Sim, senhor. Kilo Romeo Oscar, curva à direita. Ingresso à perna do vento, pista 1-0. Reporte final, o Kilo Romeo Oscar. Reportará final da 1-0, Romeo Oscar. O November Hotel Papá é a torre? É, Índia Alfa, seguindo o Boeing 737 da Web, chame torre frequência 1-1-8-1-9-5 no ponto de espera, altímetro 1-0-9. Pega o taxi Índia Alfa, seguindo a retaguarda WebJet, Boeing de espera, chamada 1-1-8-1-9-5-1-3-9-9. 3145, contato na danada da colagem, supara o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Leda Bridge 360, tá, 3. 145. 1241, para o chefe de ataque. 5241, autorizado para o chefe de ataque, reporte pronto para ataque. Estabilizou o localizador, Mike Eco Juliette. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, completa a final do procedimento LS Xway, chama agora, turno 118, decimal 9. Bem, Guimarães, obrigado, até a volta. Meu Mike Eco Juliette. Checado. Bem, que reporta lá, Mike Eco Juliette. 55, pronto, 4. Autorizado com fins via Alpha Zulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5436, correção, transponder 5437. Controle de frequência 120.8. O 755, contagiamento correto, reporte falso para a puxa zona. Alô, tomador 077-22, puxa zona. Autorizado livre, autorizado, passa a parte 5000 em SAP, Washington 210. Obrigado. Passou a estrada, baixada de travado, mais perto do deck. Mike Eco Juliette, reporte, continua a aproximação agora da pista livre, é depois da Oxané, ingressando na pista 10 para decolagem. O November Hotel Papá foi, a Infraero foi solicitado aqui para dar um apoio aí na, para o senhor na aeronave. Tá, Gol puxando no 8 aqui. China 6314, decolagem autorizado, uma centena com 5 nós. Decolagem 190. Pelo 925, autorizado Salvador para Brasília, via o Pesulo 17, nível 360. Decola pistão 10, após primeira curva direita, sai da árvore, transição elefa, transponder 5435, controle de frequência 120.8. No 925, cotejamento correto, reporte pronto para puxar a cena. 3217, mantém a posição, aguarde para puxar a cena. Cheque o trem variável com 5 nós, pouso autorizado, pista 90, 1019. Cheque, trem passado e travado, senhor. Mais certo, mulher. Na 6314, aos 46, 128, boa viagem. 308, boa tarde. Boa tarde, Oxanar 6314, na Momo. Oxanar 6314, contato radar na decolagem, grupo ao nível 340 na saída Momo. Após Cogito, voa direto Petrolina. Ok, 340, após Cogito Petrolina, possibilidade, assim que possível, voar Petrolina, para a gente minimizar o atraso, por favor. Aguardo. Obrigado. 3145, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 136, décima 25. 125, 13325, obrigado, até a próxima. Até. Solo 3241. 241, eu prossigo. Coordenando com a equipe de solo, autorizado retorno. Reporte pronto para puxar essa nave. 4 autorizado, direto Petrolina. Petrolina está presente, muito obrigado. Sete, Júlio. No 077, autorizado táxi via Site 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1099. 19, Site Índia Alfa, ponto de espera Torre, 225, obrigado. Agora está vindo em direção ao canteiro central da pista 10. É, Júlio. 737 da Gol, autorizado o ingresso no pátio principal até táxi autorizado até o Taxiway Lima. Na Taxiway Lima, reporte. O meu ex confirmando após passagem do Boeing 37 da Gol, autorizado. Tan 3560, controle. Prossiga. Desça até 3.000 pés e confira se tem condições de fazer óbita na posição duna com curvas pela esquerda. Afirmativo, duna pela esquerda. Esquerda, qual o inbound? Inbound e o rumo de aproximação. Gente. Conforme as sessões da torre, vai fazer óbita no marcador externo devido à pista estar impraticada. Ok, faz óbita no externo, o 6210. Corra pela direita ou pela esquerda, 6210? Corra pela esquerda. Ok, corra pela esquerda, 6210. Aeronave na escuta do controle, o motivo da pista estar impraticável devido a um cachorro na pista. 560. Gente. 3217, prossigo. Como é o então, 3217, mantenha a posição devido à aeronave estar taxiando para o pátio 5 da pista 17. Estou com 3 aeronaves na pista e também acabou de fechar devido ao cachorro que ingressou na pista. E só um instantinho, por gentileza. A aeronave vai passar em Itaguá, então vai esperar acionar. Pela Quebec, o Tlumato chame para o cruzamento. A aeronave pousou à frente dela, deu uma apagadinha lá, mas sem maiores problemas. Chame para cruzamento, o Tlumato. Chama para cruzamento, não, sério. Mike Eco Juliette, reporte na Quebec para prosseguir ter a bada na sequência. Mike Eco Juliette. Reporte na Quebec, Mike Echo Juliette. Posição 3560, atenção para tráfego, posição agora 12 horas a 3 milhas. Airbus 318 a 2 mil pés em órbita no marcador já. 3560. Puxa, né, 6210, para informação, está mantendo 1700 pés, área a altitude de passagem do STA. Tentar encontrar os visuais com solo? Então, referência de visuais com solo tem. Então, eu precisava manter a 1700 pés, temos tráfego a 3 mil pés em órbita na posição Duna, Airbus 320. Tá certo, estão chegando um pouco aqui, eu ainda tenho referências com solo e não tenho referências com o tráfego acima, ok? Agora estão passando posição 3 horas. Ah, 2 horas. 7. Está livre a sonar, guarde 4 aqui no Céu Lima. Oceanema 314, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, boa. Juliette, só um instante para ingressar e prosseguir até a bata. A aeronave está sendo aí rebocada aí junto com operações. Só um instante, por gentileza. Nossa, 234 também, que a gente vai sair. Tá por nós? Chamou o solo por gentileza. Setor número 2, aguarde o gol 755, porta 9. Como é que é com o Juliette? Tá que ser autorizado aí até o pátio da mata, chama o pistoleiro. Serra Lima, confirme área de sobrevoo e parte que se encontra. Reserva permanecendo de órbita, senhora? AP. Cliente que ela pelo Serra Lima, confirme parte. Para o táxi 3217 a bordo 61, autonomia 3 horas, alterna Guarulhos. Ah, 3217, confirme pessoas a bordo e alternativa. 161, alterna Guarulhos, 3217, para o táxi. Tá 3217, autorizado o táxi, até... Ponto de espera, via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame todo, frequência 118.95, altímetro 1099. Índia Alfa, ponto de espera, 5 para o som. 5, 2, 541. Pix 5241 para si. Solicita acionamento na posição para acesso de motor. Pix 5241, autorizado acionamento na posição, reporte para push. Acelera na posição, grátis, despacho. Papo Paz, Zulu, Juliette, Terra Controle. Anima, peço mais um minuto para a Copa. Escutou, é 5729. Aqui é a Juliette, sim, te chame. Autorizado, mudança de frequência. 19. Você, corredor Caixa Branco, Veracruz, tem Interlagos. Reporte passando parede. Acionando o código transponder 01 no 66. Recebo baixo. Boa tarde, Salvador. 3190, reduzido com 250 mais. Gente, dá informação aí. Então, 3190, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro no 019. 1019-050. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, altímetro no 019. Observando nível 160. Zero, meia, zero. Conforme então, a radial 240, posso, visual prossegue, pista 7, curva direita, subida da El, após da El direto, controle 1208, torre 1895, vai acionar 5427, quilo Terra Lima. Só temos um aeronave que pousou aqui na 17, e teve um problema entre a esposa, liberou a pista e está fazendo uma revisãozinha aqui. Mas pode acionar e chame todos, 895 na presente, após o cotejamento. Controle Salvador Web 5729, decolou na sua escuta, solicita valida. Objeto 729, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da El, após Leda direto Bridge. Está presente, autorizado, direto Leda. Voa Leda 360 em ascensão, 5729. 755 na escuta. Pronto para puxar, né? Chame táxi. O 35241 está pronto, no parte 3. Negativo, 5241 está resolvendo o problema. Ok, chame táxi então. Certo, mantém a proa 180, vou nessa proa por mais 3 milhas, no caso de falha, após 3 milhas direto do túnel. Desça para 2 mil pés, altímetro no 019. Tem 2 mil pés, 19, mantendo a proa 180. Aguarde. Não pode esperar. Atenta, sete. A tua esquerda, proa 085, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento LSX. 085, reportaremos. Tan 3560. Gol 1395. Assuma navegação na proa de Duna. Desça para 2 mil pés, altímetro no 019. Reporte estabilizado. Para de Duna vai reportar estabilizado. É o IC 1. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 090, decola pista 10, curva à esquerda. Transponde 5146, controle de frequência 120.8. Passando o marcador externo agora, torre 118.95. 285, boa tarde. Tam 3560, completa a curva pela esquerda, por 070. É procedente,